arrastava, buscando no mover das águas o que desce a dor. Em meio ao pó e ao desespero, buscando ajuda e recebendo o desprezo da multidão, mas Jesus apareceu.